Tóquio, 1250, desce até 3 mil pés, 1016. IP 5494, para o localizador, curva direita, proa 080, repórter estabilizado. Direita 080, repórter estabilizado, 5494. Kilo Romeu Oscar, frequência disso para coordenação. Correção, suba para 4.500 pés. Kilo Romeu Oscar, frequência livre para coordenação. Estabilizado ILS, Gol 9982. Gol 9982, completo final do procedimento ILS, emitor na frequência 118, décimo 95. Correto, 895, cara. Sané 6250, curva direita, proa 090, repórter estabilizado. Desça para 3000, ajuste no 096. Estabilizando o localizador, 3524-14. 3524-14, chame torre na frequência 118.95. 1895. Oi, Salvador, 3524-14. 5494, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, número 2 na aproximação 1. Contará, 5494. T5221, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 288, alterna 5260, 5221. Dá o retorno. Torre Salvador, Gol 9982, passou externo, trem baixado de checado. Gol 9982, livre pouso, pista no 0, vento 090 graus, 08 nós, aqui negar no 0 no meia. Livre pouso na 10, Gol 9982. Puxa e reporte para táxi, hoje na minha 311, já voltamos a operar com o VOR, a sua saída agora será da El Leda Bridge, hoje na minha 311. El Leda Bridge, muito obrigado, está autorizado por isso. Salvador, pode manter a sua saída mesmo, o outro na minha 311? Minha 311 da El Leda Bridge, o 311 meio, após o código, permanece com a direita. Tá levando o Rádio Express, a gente dá aqui, 311, autorização, Porto Seguro. 1073, promoção Romeu, não é para cá. Santané 6250, negativa, a pista não está molhada. Ok, Xente, confirmando a velocidade do tráfego à nossa frente, passa dele. Santané 6250, tráfego 12 horas, 4 milhas e meia, Alfa Tango 72, mantendo 1009. Seguro. Via Peruíque 58, da cola da 10. Após o chocolate, você vai à direita. Dael Leda, pode vir direto para o seguro no nível 340. Transpondo 5175, controle 10, decimal 8. Confirmo o controle? Papa Tango Serra, Bravo Mike, chegada Bonf, desço para nível de voo 050. Autorizado, Ponce, bateu o carro. Salvo 982, livrou na Suíça, quanto é tarde? 982, taxi pela Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, 982. 6250, tá, estamos em ativo. Está com 1009 na aproximação final. O Delta próximo ao através de Paris para ingressar em Telago. E direito para o Delta, esquerda, faça um 360. Pela esquerda, um 360, iniciando, direito para o Delta. O Xanem 6250, vou para 3000 pés. Você para o 6250? Ótimo, vou fazer uma vetoração para final do procedimento. Ok, 3 metros. Tem tráfego visual à sua esquerda? 5 milhas, mantendo no 1500 pés. Matrícula de força aérea 203. Ponto risco, NIP 03, agora de cópia. Pronto para o táxi, nosso POB de 152, alternando o Galeão, autonomia de 4 horas. Xanem 6310, táxi Geopat 1, Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Controle de Xanem 6310, já só visual o contrato para o final. Condições visuais, controla 180 e mantendo separação do mesmo? Entendi que você vai prosseguir em condições visuais, avisou o contrato de segurança final, pista no zero, nave da trip, mantendo a velocidade de 1.00 nós, chame a torre no 8 decimal meia. Mantendo a separação, chama a torre, obrigado. Confirmando a torre no 8 decimal 95. 95, obrigado. Eu te vou na prova rotatória. Prova da rotatória, direto para o Delta. Muito boa, Xanem 6250, visual com braço na final, mantendo separação. Para a torre. Xanem 6250. 6250. Aposte na final da 10, rua Xanem 6250. Tip 5414, no solo 854, libere direita, solo 121, decimal 9. Direito 219. Quatro, boa tarde, prossiga. Taxi pela Alfa, Alfa, não tem antes da Juliette, 3504. Alfa antes da Juliette, 4-4. Visão Alfa Viana, ingressão na Juliette. Qual a posição? Posição 05, voo 982. Posição 05, 982. Siga, Guardião 06. Decolando do Hospital Albert Campos, já ativou para 10 de Pituaçu, a intenção pouso no Graia. Guardião 06, ciente, mantenha 500 pés. Ok, estou mantendo 500 pés já no através de Pituaçu. Guardião 06, acionando código transponder 0106, mantendo em condições individuais, reporte Itapuã. Sinalizador na remota 54 no 4. Sim, se você é a Bravo Mais. Controle Salvador, o Juliette Bravo Delta, quase 4 milhas para a rotatória e contato de novo com a aeródromo. Juliette Bravo Delta para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Tango Juliette Bravo Delta, na presente autorizada final da 17, o Kenega 10116, reporte final de 3 milhas, Juliette Bravo Delta. Reportará final de 3 milhas, Juliette Bravo Delta. Pouso 1257, desça para 2 mil pés, vai na proa da rotatória. Mortal de Itapuã, Guardião 06. Guardião 06 para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. Torre Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Vertical de Itapuã, descendo a pouso no Graia. Guardião 06, presente autorizado. O cruzamento do eixo da 10, reporte final para pouso. No pátio do Graia, o Guardião 06. Portará sinal para pouso, Guardião 06. Canal 63, 1-1, livre decolagem da 10, vento 100 graus, 099. Livre decolagem da 10, Canal 63, 1-1. Delta, livre acionar, chame para táxi. 12 horas, 12 milhas, rumo sul. Charlie 402, mantendo 130 nós na rotatória. Agora 3,5 com a trebação travada, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta autorizado, pouso pistão 17, o vento 090 graus, 062 de nós. Bravo Delta. Guardião 06, informa o tráfego aproximando para o final da 17. Confirme se tem intenções de prosseguir para o pátio sem interferir com a aproximação do mesmo. Para visual, não vai interferir, intenciona a pouso direto no pátio, Guardião 06. Excelente, Guardião 06, reporte na final para o pouso. Já na final para o pouso, Guardião 06. Se no solo controlado, vento 1-10 graus, 099, Guardião 06. Meia. 3-1-1, decolou os 5-9, chame agora o controle, 120.8. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, é o Xané, 6-3-1-1, decolado no perfil da EL. Xané 6-3-1-1, contato a dados, saída da EL, Lido Bridge, submantém nível de voo 360. É o Lida Bridge 3600. Net Bravo Delta no solo 00, libere direita, estaciona a frequência livre. 1500 Bucks, Terra Bravo Mike. No solo 01, no frequência livre. Você é a Bravo Mike, informe, o senhor está avisou algum campo? Ah, positivo, positivo, agora. Você é a Bravo Mike, chame torre na sequência 118 desse manote. Salvador, muito bom dia, Papatango Serra Bravo Mike. Papatango Serra Bravo Mike, continue a aproximação na parte 3 milhas fora, cabeceira 17. Chama lá 3 milhas fora da 17, Serra Bravo Mike. Estou no zero, curva direita, inicialmente saída da EL, após condução controle, do segue para a área. Bem, controle 120.8, acena 5177, aí ele precisa 3. Você é Bravo Mike, avistado 30 pouso, pista no site, vento 120 graus, 079. Mike. Esca Zulu, prossiga para a torre. Onde? Qual o horário da notificação? Gente, no solo ao 05, eu estou na frequência livre, Sierra Bravo Mike. Olimpo 03, o cruzamento da 1028 na Delta, chame o Sol 121-9. Eco Delta, linha e decolodão 97, o vento 1900 graus, 082. 1925.1, alterna 1033.25. 251-3325, boa. Boa. E o local de pouso é Salvador? Nós estamos chegando na EQS, o plano do senhor. Aguarda. 03, assim que o Boeing Pituro da Varig iniciar o táxi, está autorizado o ingresso. Bate o Índia, ponte para dono 02895, negão 90 no meio. Mike Eco Delta, autorizado direto Manati, 510. Delta, cruzando 510, acendendo para a pista. Chegando 073 com 187 a bordo, 2:45, alternando com 1073, taxi a Índia, ponte para dono 02895, que negar o nosso zero, beleza, taxi a Índia, 1073 a bordo. confirme, o senhor fez esse plano ontem para decolar hoje, é isso? Então, só confirmando, o senhor fez um plano ontem, já decolou hoje de manhã, vai decolar agora e logo depois decola quando? Senhor, eu estou em contato agora com a sala IS, eu não sabia que o senhor já tinha decolado ontem, porque daí o seu plano deveria estar aparecendo aqui. Eu vou coordenar com a sala IS e já volto com a sua autorização, Odelso Casulo. Bono 063, pronto para decolar? Ponto de espera, W0, pronto. Bono 063, além da cola, pistão 0, vento de 1 no 3, correção 1 no 0 graus, meia dúzia de nós. A linha cola da zero, Bono 063. Mantém pistão no zero. O hotel Oscar Zulu, o senhor tem livre acionamento, eu já encontrei o seu plano, falta só tratá-lo, chama em pronto pro táxi guardando a cota, hotel Oscar Zulu. Tenha um bom voo, senhor. Cuidado, muito obrigado, boa feriado. Controle de decola, Gol no 0733, passar 1800. Gol 073, contato radar, saída da Eulida, submantendo em voo 340. Eulida, subindo a 340. Tulu, pronto para cópia. Autorizado de Serra Novembro para Salvador, com sobrevoo em Torfilândia, com 1.000 pés autorizado, ajuste, correção, o controle 1.20.8, aciona 0.1.1.0, hotel Oscar Zulu. Autorizado 1.20 para Ilhéus, decoral, decola da 10, curva direita, transponder 0.2.0, controle após 1.20.8. Correto, é ponto de back sinásico. 090 graus, 099, ajuste no 0 no 6.